Você está ouvindo Desleituras. Literatura cabeça para um mundo descerebrado. Amigos, e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de autores que fazem das teclas e do áudio como antigamente se fazia da pena e papel. A cada novo episódio, vocês conhecerão um autor ou autora e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Antes de apresentar o autor e sua obra neste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Bem rápido mesmo. O primeiro é para dizer que vocês podem continuar ajudando e muito o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo os podcasts. Seja por meio do Padrim ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais e com isso garantir, de acordo com a meta, a periodicidade dos podcasts. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem ainda receber brindes que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts e muito mais. Os links estão todos no site e agradeço a quem decidir ajudar. Por isso, gostaria de agradecer aos padrinhos Alan de Almeida, do Despachados Podcast, Rogério Bittencourt de Miranda, Carlos Gouveia, do podcast Macaco Urbano, William Vulto, do Observador Quântico, Thiago Trabuco, do NPcast e William Floyd, do Ultra Combo Cast. Agradeço muito a todos de coração pela ajuda e por acreditarem tanto no meu trabalho. O segundo recado é para relembrar que minha série de e-books estranhos, chamada Receitas de Insônia, continua bombando e vocês não perdem por dar uma conferida. O primeiro conto custa apenas R$ 3,00 pelo PagSeguro para receber o e-book por e-mail nos formatos EPUB, MOB e PDF. O segundo é completamente gratuito e o terceiro está na revisão para sair com muitas novidades apavorantes. Links no site e espero que continuem gostando. O terceiro e último é para lembrar que, se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em @pensadorlouco, na fanpage facebook.com/teatroescurodopensadorlouco, no Google Plus em google.com/sinaldemaispensadorlouco ou pelo e-mail pensadorlouco@gmail.com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo Desleituras com a devida honra. Voltando ao cerne deste episódio, nosso autor de hoje será Jefferson Nickel, que já esteve presente aqui no Desleituras com o fantástico conto O Chapéu. Desta vez, ele nos presenteia com O Nome do Pai. Jefferson Nickel é curitibano e curioso. Não acredita em panaceias, embora concorde que a literatura é, provavelmente, o que chega mais próximo de sê-lo. Escreve para aquietar a mente, apesar de reconhecer que o desafio de escrever decentemente é deveras inquietante. Teve uma criação bastante religiosa e, mesmo assim, ainda se surpreende por ver seus textos falando sobre isso. Mas acho que já podemos considerar como feita nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. O Nome do Pai, por Jefferson Nickel. Ela pensava em seu pai, em como ele, certa manhã, à mesa do parco de jejum, comentava com a esposa. Olha para essa mesa, os guris vão passar fome na empreitada hoje. Culpa tua, mulher, que não conseguiu controlar esse útero de coelha. Eu falei que 7 filhos era demais. Ainda se tivesse nascido um guri forte, podia ajudá-la na roça o suficiente para botar mais comida na mesa. Mas veio essa aí, mais seca que sabugo de milho novo largado no sol, e feia de dar dó. Se pelo menos fosse bonita, podia casar cedo e ir dar custo para outro, mas nós nunca vai conseguir casar ela. Nessa época, devia ter mais ou menos 7 anos. Às vezes, após as missas, ouvia as vizinhas fofocarem sobre como os caçulas da colônia costumavam ser mimados. por experiência própria, discordava fervosamente. Foi despertada de seu devaneio diurno pelo som surdo de algo metálico batendo em madeira e quase derrubou a jarra de limonada e o copo de vidro que carregava na bela bandeja de prata. Após se recobrar do susto e recuperar o equilíbrio, conseguiu se localizar. Estava no jardim. Era um belíssimo jardim mantido com zelo obsessivo. Ele começava na parte baixa da propriedade, junto ao trapiche do rio, e ladeava o serpenteante caminho de cascalho rumo à construção principal. Vários arbustos esculpidos em formas que lembravam cascos de jabuti pontuavam o gramado perfeitamente aparado. Algumas elegantes esculturas eram rodeadas por espinheiros floridos, com botões de um vermelho muito vivo que sempre lhe causaram a impressão de que as figuras de pedra estavam postas à fogueira. Localizou a origem do som, que também era o lugar para onde deveria estar se dirigindo. À margem leste do jardim crescia um bosque de cedros, que servia como suprimento de lenha para os fogões da cozinha e para o raríssimo aquecimento dos banhos. Esse pensamento lhe causou um estremecimento, apesar do calor escaldante que fazia. Durante o inverno, era comum passarem-se semanas antes que um banho quente fosse permitido. Aparentemente, isso fazia bem para algo que lhe foi dito tantas vezes que ela já não se lembrava. Um novo golpe do machado a acordou, mais uma vez, de sua divagação. Seu jeito avoado sempre lhe causou problemas. Isso, aliado ao seu cabelo fino cor de palha, lhe rendeu o apelido de Espantalho. O Espantalho da história do Mágico de Oz, que não tinha cérebro, segundo lhe disseram. Ela já havia lido esse livro e, pelo que se lembrava, o Espantalho não tinha coração. Ou será que era coragem? Não tinha certeza, mas isso não fazia diferença. Qualquer que fosse a falta do Espantalho, sentia que o apelido lhe era apropriado. Ademais, pensou que se continuasse devaneando, o pobre rapaz que estava trabalhando sob esse sol inclemente seria obrigado a tomar algo muito parecido com água de banho-maria. Caminhou por sobre o gramado em direção ao bosque de cedros, com a luz do sol refletindo na bandeja e no rio que corria à sua esquerda. Isso a fez desviar o olhar, ofuscada, por isso não percebeu o quanto já havia percorrido e trombou com o lenhador. Como este percebeu a tempo sua aproximação, conseguiu segurá-la e evitar que a bandeja virasse. Sempre apreciou a função de levar bebida e alimento aos rapazes que trabalhavam na propriedade. Sua falta de habilidades e fragilidade física nunca lhe proporcionaram grandes alternativas em termos de ocupação. Além do mais, seu gosto pela leitura sempre foi considerado acima do apropriado e, dificilmente, poderia ser tido como aptidão de qualquer tipo. O rapaz a segurou com uma mão, enquanto a outra ia ao socorro da limonada. Imediatamente, ela sentiu um calafrio correr por suas costas. Ela costumava imaginar histórias obscenas nas quais era protagonista junto a cada um dos trabalhadores que frequentavam a propriedade. Histórias que jamais teria a ousadia de compartilhar com quem quer que fosse. Entretanto, este rapaz que a segurava não havia se tornado protagonista de nenhuma das suas odisseias delirantes, por um motivo bastante particular. Ele incitava e reacendia lembranças. Lembranças de um dia chuvoso, à beira de um riacho raso, cercado por amoreiras e pés de araçá. Um lugar que frequentara feliz por semanas, até que viu refletido nos olhos de seu companheiro, olhos assustadoramente parecidos com os do cortador de lenha que a segurava, o terror que sentira ao se virar e encontrar seu pai, parado na parte superior do pequeno morro, segurando um porrete de amansar touro. Ao regressar de sua rememoração, inconsciente levou a mão direita, enquanto o rapaz segurava a bandeja, ao calombo deixado por sua costela quebrada daquela vez. Sentiu seus olhos arderem e, nesse mesmo momento, ouviu uma voz rude, zangada, gritar da porta da cozinha, 20 metros atrás dela. Mesmo a essa distância, a voz era potente e peremptória o suficiente para lhe causar um calafrio muito distinto do que sentira há poucos instantes. Como o susto lhe impedira de responder ao primeiro chamado, a voz amarga soou uma segunda vez. — Irmã, ande logo com essa bandeja. Resmungas por aí contra a alcunha que te coube, mas ficar plantada sob esse cedro durante todo o verão acrescentaria a confirmação de acéfala à tua posição de honorável espantalho. Sim, madre, respondeu ela, enquanto subia correndo o gramado em direção à cozinha do convento. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto apreensivo e ainda assim perfeitamente plausível em reconhecimento com a vida de todos nós. Um conto de uma história em que temos só nuances, cada pedacinho, cada segundo do que nos é dito são nuances de uma vida que culminava ali, e eu gostei muito dele. Espero que tenham gostado tanto de ouvi-lo quanto eu de narrá-lo. Agradeço profundamente a Jefferson Nickel por mais esse conto tão bom de se ouvir. Todos os links para encontrar o autor estão no post e eu espero, de coração, que ele continue sempre escrevendo. Obrigado mesmo por participar de mais este Desleituras. Sucesso a você, sempre! Mas agora estamos no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários do episódio 24, quando narrei o conto Casa de Bonecas. Vamos lá. E nosso primeiro comentário vem do grande José Castanhas Neto, responsável pelo NetoCast, e ele nos diz: grande pensador, você conseguiu, fiquei com dó da boneca, risos. Isso me lembrou das campanhas de arrecadação de brinquedos para orfanatos das quais eu participava, onde eu sempre ficava observando os mesmos e imaginando por onde andaram e as aventuras fantasiosas que proporcionaram. Também não pude deixar de lembrar da animação Toy Story, quando os brinquedos são deixados de lado pelo garoto que chega à adolescência. Enfim, você mais uma vez conseguiu nos transportar mentalmente para outro local, ou seja, para o corpo da boneca e sua angústia. Parabéns por mais este Desleituras. Sim, comprei seus contos e pretendo comprar todos os que vierem, pois são excelentes. Para mim, é uma forma de lhe patrocinar um café como se estivéssemos em uma padaria conversando pessoalmente. Recomendo a todos que adquiram os contos e espero vê-los todos eles compilados num futuro livro. Obrigado pela menção do NetoCast e do Boteco Virtual. Abraços, Neto. Grande Neto, eu é que te agradeço por tudo isso. Você realmente comprou o conto e gostou dele. A tua opinião, mais do que a compra, a tua opinião de você ter gostado, de você dizer que vai querer ler os outros, eles estão saindo mesmo, estão ali na portinha para chegarem, foi maravilhosa, cara, é o que me incentiva mais a escrever, não é a venda em si, não são os R$3, é justamente eu fazer a realização de um trabalho completamente pessoal e autopublicado e ver que ele encontra gente que gosta, e pô, eu te agradeço muito por isso. Não só por isso, claro, te agradeço muito por você ter gostado do episódio. Realmente o negócio da Toy Story foi uma inspiração para esse conto das bonecas, o que seria o lado infeliz, o lado triste, o lado pesaroso, rancoroso de uma boneca largada ao tempo, só se escorando nas memórias do que viveu com sua dona e pensando em tudo que sofreu depois que foi abandonada. Mas você tem razão, muita coisa de Toy Story foi inspiração para aquele conto. Muito obrigado por ter gostado e, cara, eternamente obrigado para você por continuar fazendo esse podcast maravilhoso que é o NetoCast e, é claro, por todo sábado ser o nosso barman lá no Boteco Virtual, que é uma das poucas formas que eu tenho de manter a minha sanidade e insanidade sob controle. Grande abraço para você e volta sempre aí. Segundo comentário do Nobre Francisco, o Chico lá do Player Select. Ele comentou, na verdade, sobre o Desleituras anterior, que narramos o audiodrama Spoiler. Diz ele pra gente: e aí, pensador? Devo confessar que não sou nada fã desse estilo de cast. Gosto muito de histórias e contos, mas ouvi-las na mídia podcast é algo novo para mim e estou em fase de adaptação ainda. Mas mesmo com todo esse preconceito, gostei tanto da história que não consegui parar de ouvir. Parabéns pelo excelente cast, abraço. Grande Chico, grande Francisco, poxa, é minha vez de te agradecer não só por fazer um podcast tão foda quanto o Player Select. Olha que eu não sou público desse tipo de podcast também, simplesmente porque eu não sou gamer. Eu nunca fui quando eu tinha idade para isso e agora que eu tô velho, acho mais difícil começar a ser, mas gosto muito do podcast de vocês. ouço sempre que dá, sempre que eu consigo ouço, acho muito bom o trabalho de vocês, e que bom que esse episódio das leituras, o spoiler, conseguiu te ajudar a vencer um pouquinho o preconceito de ouvir audiodramas, audiocontos, literatura falada ao invés de escrita. Espero que você volte sempre para ouvir as novidades, sempre que te der na telha, sempre que você tiver vontade. Eu espero estar sempre melhorando para agradar você e todos os ouvintes que vierem. Grande abraço para você. Próximo comentário do nosso padrinho Rogério Bittencourt de Miranda, que nos escreve: que conto foda, me senti até meio mal por ter deixado meus antigos brinquedos de lado, risos, mas os guardei e deixei para os herdeiros e doei outros tantos, o que logo me aliviou a consciência. Quanto à troca do conto, sem problemas, ele foi de altíssima qualidade e saber que já tem outro engatilhado é muito bom. Abraços e até a próxima. Nobre padrinho, meu nobre padrinho, te agradeço muito pela visita, te agradeço muito pelo teu apoio aos meus podcasts, cara. Isso é, eu não tenho obrigado o suficiente no baú para entregá-los a você, cara, mas eu vou fazer uma plantação de obrigados para ver se dá mais frutos e eu poder continuar te agradecendo, cara, que é sempre muito bom isso. Que bom que você gostou do episódio. Realmente, o conto faz a gente pensar em todos os brinquedos que fizeram parte da nossa vida e que fim será que eles tiveram, os que foram dados, os que foram quebrados. E criança também, às vezes, é uma máquina de quebrar brinquedos. Pensa em todos aqueles brinquedos desmembrados que pereceram ao longo do caminho. Que bom que você curtiu. Volta aí sempre, espero continuar contando sempre com tuas visitas e sempre com tua amizade. Apareça aí. Próximo comentário de Mark Tinoco, host do RadioCast, o podcast do Cultura Pop a Rigor, e ele nos escreve: fala, pensador, parabéns pelo ótimo conto, emocionante. Não tive como não lembrar do final do ótimo Toy Story 3, no qual lágrimas escorreram copiosamente dos meus olhos. Malditos ninjas cortadores de cebola. Meus Jaspions e afins não vivem mais altas aventuras, mas estão devidamente seguros, longe de ratos e baratas. Se bem que esses monstros não iriam se meter à besta com eles mesmos. Abraço e até o próximo episódio. Nobre Mark, muito obrigado por continuar vindo aqui prestigiando a gente. Continua mandando ver no RadioCast. Eu sei que vocês deram uma pausa de férias assim, mas eu estou ansiosérrimo para ouvir os episódios quando eles voltarem. E olha aí, mais um que achou as notas de Toy Story no trabalho. Eu também chorei. Os ninjas cortadores de cebola também me visitaram quando eu assisti o Toy Story 3. Também chorei enquanto eu via. E eu queria poder dizer que eu tenho brinquedos da minha juventude ou da minha infância guardados até hoje, mas infelizmente eles todos se acabaram ao longo da vida, ou foram dados, ou se quebraram, ou foram perdidos, e você sabe como é que é. Se eu posso falar alguma coisa, por mais vergonhoso que isso seja, eu passei a colecionar brinquedos agora que estou velho, então talvez isso seja uma forma de me redimir. Grande abração, saudades do RadioCast, volte logo com isso, abraço a toda a família Tinoco, e volte aí quando quiser. Próxima mensagem do Selfies, do Apenas Um Cast, outro podcast muito bom que eu ouço sempre. Diz ele pra gente: minha avó, falecida em 2011, guardava em sua cabeceira uma linda boneca chamada Miriam. Apesar de ela já ter ganhado a boneca depois de adulta, cultivava um apreço sem igual pelo brinquedo. Não era raro vê-la pentear, trocar a roupinha e limpá-la. Talvez todo o sentimento que ela guardava da infância, que foi muito pobre e não lhe proporcionou tais luxos como brinquedos, aflorava quando ela se punha a cuidar da morocha de ojos azules. Após sua morte, nós resolvemos doar essa boneca para uma instituição de caridade. Não porque não gostássemos de lembrar dessa época, até porque a boneca era realmente bonita e a vovó muito querida, mas sim porque entendemos que um ciclo se fechou, e ficar retroalimentando sentimentos em coisas materiais só ajuda a dor a se prolongar mais. Ah, sim, e também porque todos tínhamos um pouco de medo de um dia a boneca falar com algum de nós à noite. Ótimo conto, texto fluido e muito bem escrito. Continue assim, pensador. A gente se fala nos botecos virtuais. Vou tentar convencer mais algum membro do Apenas Um Cast de participar. Abraços. Grande Selfies, grande amigo. Obrigado por comentar, obrigado por comparecer, obrigado por ter curtido a história e por ter compartilhado a história da tua avó, que foi uma história realmente emocionante, para você ver como objetos pessoais, como brinquedos e outras coisas, às vezes joias, às vezes anéis, o que quer que seja, retém tanto da história de uma pessoa ao ponto de ficarem vinculadas a ela. E eu tenho perfeita conexão com vocês de terem medo da boneca à noite. Aliás, alguns brinquedos, principalmente bonecas de porcelana, eu acho bastante aterradores. Continua mandando ver perfeitamente bem nesse podcast ultra foda que é o Apenas Um Cast e apareça quando quiser. Grande abraço. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso feed, ele está lá no menu do topo do site, que vocês podem encontrá-lo em duas formas, só o Desleituras ou todos os podcasts que faço aqui. Para o caso do Som no Caixão, tem um feed só para o Som no Caixão também, mas tem um feed também só para o Desleituras e tem um para todos os podcasts. Escolham qual servir melhor a vocês e fiquem sempre antenados no que vou lançando. Assinem também no iTunes, os links estão lá no topo do site e, se gostarem do que ouvirem, peço apenas que deixem algumas estrelinhas, quem sabe até um comentário, e ficarei muito agradecido. Aqueles que desejarem interagir mais comigo ou com os ouvintes do Cemitério, os ouvintes do Teatro Escuro do Pensador Louco, quero relembrar a todos que nosso grupo do Telegram Pensadores Louco, o qual está bombando muito, merece ser visitado. Basta ir em telegram.me/pensadoresloucos e trocar ideias com o povo, trocar informações de episódios, de músicas, de loucuras e similares. Estamos esperando vocês lá. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre! Para terminar este Desleituras com uma música de encerramento que eu creia ter a ver com o tema deste episódio, fiquem agora com o fabuloso jazz de Melody Gardot e a música Who Will Comfort Me. Abraço a todos e até a próxima! My soul is a weary, my soul is a weary, my soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. My heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Comfort. comfort me.